Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, seja bem-vindo ao Antena Web Informação. O Partido Socialista criticou a demora na remodelação do governo e na substituição do ministro Miguel Relvas, depois deste ter pedido demissão. Miguel Laranjeiro, do Secretariado Nacional do PS, fala numa situação lamentável e lembra que, desde a saída de Miguel Relvas do executivo de Pedro Passos Coelho, que os portugueses estão sem qualquer informação sobre quem o vai substituir. O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas disse que o despacho do Ministro das Finanças deixa as instituições de ensino num estado muito grave. António Rendas explicou à TSF que a ordem de Vítor Gaspar para que os ministérios fechassem as portas a novas despesas não vai permitir às instituições académicas funcionarem corretamente durante muito tempo. Em breve, segundo Rendas, o funcionamento das estruturas de ensino, investigação e de apoio aos estudantes poderá agravar-se. O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas já pediu uma reunião ao Ministro da Educação e diz-se disposto a negociar para encontrar soluções. A Troika recomenda que Portugal consiga uma extensão de 7 anos para o prazo de pagamento do empréstimo cedido por esta mesma equipa, segundo noticia um documento interno a que a agência Reuters teve acesso. O documento, onde consta a recomendação do alargamento do prazo de pagamento dos empréstimos concedidos a Portugal e à Irlanda, foi elaborado por representantes da Troika e vai ser apresentado nas reuniões de ministros da União Europeia que decorrem sexta-feira e sábado em Dublin, segundo a Reuters. Na passada segunda-feira, o Ministério das Finanças alemão disse à Lusa que a extensão dos prazos da dívida de Portugal e da Irlanda será um dos temas em discussão nas reuniões de Dublin, mas que nenhuma decisão sobre o prolongamento dos prazos das maturidades da dívida portuguesa sairá dos encontros do Eurogrupo e do Ecofin. A extensão dos prazos dos empréstimos a Portugal, de forma a facilitar o regresso aos mercados, foi pedida na reunião do Eurogrupo de 21 de janeiro pelo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. O secretário-geral das Nações Unidas voltou a insistir que é necessário acalmar a tensão que se vive na Península Coreana. Em Roma, onde se encontrou com o Papa Francisco I, Ban Ki-moon revelou que a situação é perigosa e pode rapidamente tornar-se incontrolável. Por isso, o secretário-geral da ONU pede aos líderes das duas Coreias para pararem com o discurso provocatório e reconhece que a situação já foi longe demais e que qualquer pequeno erro pode desencadear uma situação incontrolável. O Real Madrid perdeu a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em casa do Galatasaray, na Turquia, por 3-2, mas ainda assim segue em frente na eliminatória, com um resultado absoluto de 4-3. O Galatasaray começou a perder, logo aos 7 minutos, depois de um golo de Cristiano Ronaldo, mas deu a volta ao marcador. Na segunda parte, Eboué, Schneider e Drogba colocaram o clube turco à frente do marcador e quase tiraram o Real Madrid da Champions, mas quando passavam 3 minutos dos 90, Cristiano Ronaldo voltou a marcar e garantiu a passagem dos merengues à próxima fase da Liga Milionária. O Borussia de Dortmund também segue para as meias-finais da Champions, depois de derrotar o Málaga por 3-2, com 2 golos nos descontos. Joaquim colocou o Málaga a vencer aos 25 minutos, mas Lewandowski repôs a igualdade aos 40, resultado que se manteve até ao intervalo e que garantia ao clube espanhol uma presença histórica nas meias-finais desta prova. Na segunda parte, Eliseu marcou novamente para o Málaga aos 81 minutos, mas o Dortmund acabou por consumar a reviravolta com 2 golos nos descontos, primeiro por Marco Reus, depois por Felipe Santana. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã regressamos. Boa noite.